3304, possível solicitar elefa? Vou elefa. Obrigado, tá? 3304. Eu 050, tanque pra pá. Desça e mantenha 3 mil pés, prato tanque pra pá. Tenha 3 mil pés, o tanque pra pá vai ajudar a vir. Consegue? Eu ativo, ando 020. Netuno 157, submantenha 055. Visual. 055, mantenha o visual. Bom, 948, essa identificação, submantém nível de voo 350, quando vocês informem o número MAC de cruzeiro. Bom, 648. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento no 60 graus, 629. Alinha decolada 10, 4429. Aguarde. 5414 para a descida. 5414, desce e mantém o 070. Para o 070, autoriza por onde, Duna? Mantenha o perfil da... Mantenha a flor de pare, número 3 na aproximação. Ó, oh, deve. Delta Tango Lima, confirme o nível. Chame o controle Salvador em 199.8. Agora pronto, 522. 7522, eu não matei, pode estar. Matei. Estimada de voo de 5 horas pro 7. 7, retorno. Estimado seria 1720. 7422. 7422. 750 com 7. Papá, completo curva direita na proa 070, forma estabilizado, descendo até 2 mil pés. Ajuste mínimo. Para a direita 070, trago o papá, vai informar sobre isso. Pode falar um Delta Tango Lima, prossiga. Gente, Delta Tango Lima, não tem um tráfego para informá-lo, setor. Mantenha sem regra de cor visual, 075. Decida seu critério. Frequência livre 12345. Caso necessite de informação alérgica, é, retorne a sua frequência. Estabilizando 6311 do Xaiá. Xaiá 6311, completo sinal, chame torre agora na frequência 118.95. 118.95, obrigado. Está 3304, centro Recife agora na frequência 1288, alterno 260. 2226-2604, bom dia. Pode dar uma, bom dia, esse é o Xaré 639, tá passando externo. Xaré 639, muito bom dia, continue a aproximação, aguardando a pista livre, informa a TR da trip alinhada para decolagem. Gente, o 639, da Xaré. Trip 5221, livre decolagem da 10, vento 150 graus com 8 nós. Decolagem, é 5221. Aguarde. Consigo. Decolou, passando 2200, tá mantendo proa, vai curvar agora, a direita tava evitando formações. Médio, contato radar, 3, 4, 2. O azul 4299, saída da EL. Vai retornando curva direita pra saída da EL, 4299, subindo ao 340. 3304, acendo identificação, submantém nível de voo 360. Controle o azul 4299, pode voar motiva? Negativo, voe na proa de Dael. Proa de Dael, 4299 azul. 71157. É 055, regra do visual. Não está autorizado a chamar os canais previstos. Decolou 23, controle 719-8. Passaria 2223, Brasília solicita que mantenha a proa Jarubi. 21, subindo na Arbor. 35221, contato radar, submantendo nível 200 sem dar. 200 Arma, vai manter a proa por mais 5 milhas para evitar formações. Trip 5414 vai atingir o 050. Esse mantém a 2 mil pés, trip 5414. Sob vetoração, mantenha a presa trua. Limite é o custo do localizador. O ajuste é o de metrô no 020, descendo a 2.000 pés. Ok, mantendo a proa, limite é o lock, partindo para 2.000 com 1.020. Trip 5414. Livre à direita, 121, decimal 1. 3121, 1, 8, 3, 1. Voo no 648, troque para 128, decimal 8, sem chamada. Repasse livrando a pista. Gente, tá livrando no momento agora o 63 e não deu chanel. Obrigada. Voo no 934, chama agora o centro Recife, frequência 125 decimal 45, secundária 126 decimal 85. Confira o corredor que se encontra. A gente está afastado mais de 20 milhas de Salvador? Pronto, eu não tenho informação de tráfego no setor. Mantenha-se em regra de voo visual. Frequência livre para coordenação com os tráfegos em Veracruz. Informa ingressando a CTR Salvador. 1, 2, 3, 4, 5 agora. O Bravo tá com o papai, iniciou o Blight. Complete final, chame tu e Bravo tá com o papai na frequência 118.95. 118.95, completa final. Serviço 414, direita proa 085, forma estabilizada. Direita 085, pousaria estabilizado, 354-14. O 5221 no Pro de Arma. A gente continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Na aproximação, aguardando autorização para pouso. Novo Tango Papá, informação, informe chuva leve na última metade da pista, ok? Ciente, o Tango Papá já tem a pista no visual. Bravo Tango Papá, contato visual, livre pouso na 10, vento 1, 20 graus com 13 nós. Livre pouso pro papá. Montana, pronto, Tano 3259. 3259, mantém o ponto de espera e aguarde. Sim, 3259. O 354 no 4 tá no lock. Confirme. 354 no 4 estabilizado no localizador. Sente, complete nosso procedimento, chame torre agora na frequência 8.95. Ok, passando a torre 1895. Torre de Salvador é o trip 54 no 4, tá no localizador a 10 milhas da cabeceira. Continua a aproximação, número 2 para pouso, aparte marcador externo, baixar através. Pousaria no externo. Muito obrigado, boa tarde, bom dia. Torre de Salvador, é o que está falando ali, mano? Centro do Recife, azul 4. 299, bom dia, livrando 180 para o 340. Decolou de animação, comprou aqui de Valença, vai mantendo 500 pés com 2 a bordo. Código alocado é o 0175, tripa para o Lima. Sente, mantenha assim a regra de voo visual, prosseguindo para Salvador. Não, negativo, decolou de animação para Valença. Mantenha-se em regra de voo visual, a 500 pés, aguardando desprezo para 1, 2, 3, 4, 5. Espaço Salvador na escuta do Papa Tango. Confirme. Já embaixo travado, trip 5414. Continua a aproximação, aguardando a pista livre 5494. 5494. Tango Lima. Bravo Tango Papá no solo aos 3-1, livre à direita, 1-2-1, decimal 1. Na direita, 1-2-1, decimal 1, papá. Quadro no quadro, check train, livre pouso na 10, vento 120 graus com 11 nós. 5-4 no quadro, embaixo, gravado. Da 3859, está condicionado após o pouso ATR da Triple Lima, tem pista no zero. Vicente, após o pouso até ainda teve na curta linha, mantendo a pressão 0, tá 3, 8, 5, 9. Pá, o meu Lima, na escuta. Frequência livre 12345, mantém a regra do voo visual, um traço do Fox Tango Oscar, sentido contrário, no corredor caixa pregos, só faça a coordenação junto com essa aeronave, tem frequência livre 12345, até o regresso. Netuno 157, centro Recife. O Netuno 157 estava negativo com sanção no canal previsto. É, se possível, coordenar, informa ele que vai tentar emitir na frequência que estava utilizando ontem, na Tango 18. O Netuno 157, a princípio mantém me escuta, guarde coordenação com a defesa aérea. Netuno 157. Ok, mantendo sua escuta, aguardando coordenação. Tente, aciona o transponder 0242, Fox Tango Oscar, 1500 band, regra de voo visual. Ajusta o timetrono 020, informe ingressando o corredor. Telados. Você está passando através de Veracruz. Confere. Livrou 5-4-4. 5-4-4 no solo 3-4, 1-2-1-1. 0, Recife. Nove livre de colagem da 10, vento 110 graus com 10 nós. O Xané 6312, após a rolagem do TAN Lima, tem pista no 0. No 470 Recife. Havia chamado o centro? Sub e mantenha 410, voo no 470. Netuno 157 Recife. Netuno 157, aciona o transponder 5017. Para informação, sanção não recebe suas transmissões. É, informante vai ficar CAG na nossa escuta. Reporte para ingresso na fila Atlântico, o Netuno 157. E se possível, ser estimado, por favor. Lima 1700, Netuno 157, centro Recife ciente. O confirmando vai permanecer na fila Atlântico durante quantas horas e o estimado para o retorno? 360 na área, Borcão 3859. Salvador, uma boa, 1648, informação 2-0-0. Negativo, no 648, acionando edificação, chegada Mare, desse mantém 050, ajuste 1020. 050-1020, bom, vem pra frente. 5221, chamo Centro Recife agora na frequência 1288, ao término 260, solicito diretamente ao centro. 260, dado, retorno 157. O retorno previsto no 620, informe quando possível ser estimado para ingresso na fila Páscoa. Estou ciente, o November Alpha, India November Alpha. O filme estimado de pouso, Felipe Santana. Copiado no 300, o tráfego irá ser coordenado pelo nosso Salvador. Se tem frequência livre, não tem o tráfego informal. 1, 2, 3, 4, 5. Controle Salvador, estou através de 9, pode voar direto na proa de Elefant? 3-2-3-8, controle 118, 19-2-9. 19-8-6-3-9-2, responde. 5-7, o centro. Tudo a saída. Gente, estamos fazendo pequenos desvios, ainda para essa formação. Realiza os desvios em forma alterna. Controle, o Oxenem 6-3-9-2, a quadra 6-3-9-2, responde. Xené 6302, contato radar na decolagem, manteu 350, saída PUC. 350, a PUC, 6302. Uno 621, redução para 2209. Uno 621. 220, 622. Uno 648, velocidade de casa. 64, então vai passar agora uma centena, reduzindo para 2409. Sente, informe quando necessário para nova redução. Tem que manter a velocidade? Está com 280. Ok, sou número 1 na aproximação. Estou autorizado a manter a velocidade. O Uno 648. Ok, só descer então, Bruna. Vaduna? Autorizado, Gol 648, Vaduna, desce e mantenha 2, média, assistiu, se meteu no 0, 2, 0. 2, 1, 0, 2, 0, grava 643. 3 7 7. Voo no 880, certo? Você vai atender 3 9 0? Afirmo. Suba e mantenha nível de voo 390, voo 1880. 390, obrigado. Chame agora o centro Recife na frequência 1288 ao término 260. Sim, bom dia. Gosta que está voando Paripe? Para onde o Paripe voa? Você não está voando Paripe? Onde que eu vou? Gente. Pode chamar o centro, Oceaner 6302. Esquimativo, chama o centro agora, na frequência 1285, alterna 12545. 1235, 1245, 6302, monitor. Uno 621, compadre, redução para 1-809. 80, Uno 601, Uno 621. papapá, bravo, bravo, Serra, Santa Educação, Sexta, Emanuel, zero, chegada, Mária, Júlio, metrônomo 020. Zero, cinco, zero, ajuste, altímetro, no 020. Saparito, autoriza a batalha da presença, Oscar. Afirmativo, Fox Tango, Oscar. 2250, reduz a speed to 2009. 2 0 9 2 0 9 2 0 9 2 0 9 2 0 9 2 0 9 2 0 9 2 0 9 2 0 9 2 0 9 2 0 9 2 0 9 2 0 9 2 0 9 Mandei a posse sair agora, Dudu. Salvador, 648. Vitor, agora o 648 na frequência 118.95. 2154, 648. Salvador, uma boa, 648. Nova Santa, Nevada, 0. Da 648, boa, livre pouso, pista 10, vento 100 graus com 7 nós. Pouso, 0, com 47. O Uno 630, aguarde o instante. Resposta posição Brise. Caso negativo, contato, chame o centro Brasília em 124, decimal 25. Ok, identificou. Brise, caso centro contato, 1245. 3595, solicita nível 360. E se possível, coordena com o centro de atendimento que apurou de porta de casa. 3595. Suba e mantenha o nível de voo 360. Aguarde coordenação mais próxima do ingresso da FI Brasília. 360, aguardando a coordenação. Sentido. Na final da 1-7, ó. Salvador, gol no 621. Bruno 62, vamos continuar a aproximação. Reporte no marcador externo, baixado e travado. Tem uma aeronave da companhia em pouso, tocando o solo. E a aeronave da Azul já autorizada para a linha. Trabalho baixado e travado. 48 no solo 52, livre à direita, 121, decimal 1. Como 07, livre decolagem na 10, venta de 100 graus com 8 nós. 299, aguarde. Então, gosto de visual com o tráfego da Bula Nacional da 1-0, prosseguindo para pouso. Gente, continue a aproximação para 17, faça um 360 curto, reporte reinterceptado, assim, só de garantir a separação com a aeronave nacional. Ok, 360 esquerda. Três milhas baixar travada no meia, dois zonas. No meia, dois zonas, livre pouso na 10, vento 100 graus com 8 nós, pista molhada. Vem com 8, livre pouso. Do 5107, decolou 53, controle 119, decimal 8. 19-8, obrigado. Salvador, cordial bom dia, azul 5107. Contato Adam Decolagem, subo mantendo 360. É, 360, obrigado, hein, Salvador. 470, chamo centro Recife em 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85. Total, a Roma, né, na espaço, né, trocadinho. Zero, chamo centro Recife em 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85. Fox Tower 1, que está na opção, livre pouso na 17, vento 190 graus com 8 nós. Agora, livre pouso. Informa ainda, senhora, o PEC 3 até o andar da mata após o pouso vai agilizar. Consciente. Excelé 6250, continua a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Informa chuva leve. Chuva moderada no aeródromo, ok? Continua a aproximação, aguardando a autorização. Continua a aproximação. Excelé 6250. Xanaé 6250, reporte quando visual. Gente, camarada, só, reporte quando pisar com a pista? Já está de som, Xanaé 6250 e você tem embaixado também. Avistou a quanto? 500 pés, Xanaé 6250. Gente, sem livre pouso na 10, vento 100 graus com 7 nós. Livre pouso, pistão, Xanaé 6250. 621, liberou os... Pé 3515, informe o número MAC. 52, vai passar na frequência livre. Já, velocidade critério. Boa noite. Até a próxima. Salvador, bom dia. Good morning, está 3563. Holding point. Está 3663, ali mantém pista no zero. Lima tem no zero, 3663. Oceania 250, no solo 58, livre direito no 21.1, reparte livrando a pista. Pode repetir, por gentileza. Livre à direita, solo 121, decimal 1, reparte livrando, por gentileza. Da direita, porta da livrando, né? 62. Né? Toma estabilizado. A 3663, tem livre decolagem da 10, vento de 100 graus com 8 nós. Toda 10, decolagem da 10. A 6320 permanece na sua frequência. 121, decimal 1, Oxa. Obrigado. Bravo Bravo Serra, estabeleceu o ILS. Contato final, Bravo Bravo Serra, chamitou em 118-95. 118-95, bom dia, Serra. Azul 5107, chame Centro Recife, 1251, alterna 1395. 251-3395, Recife, Azul 5107. Departure, good morning, 3663. Continua a aproximação, aguarda a entregação para a pouso e faz uma pista molhada. Certo, tem a gente pista molhada. É, deviation. Heading 0. 190 is the weather. Roger. Clear. Say again, please. Later. After the deviation, flying later. Thank you, sir. 3663. Azul 407, vai na proa da posição bridge. Net grato, bridge, azul 5107. Livre pouso na 10, 109, 100 com 7. Pouso autorizado, sim. Paulo Serra, no solo 03, livra direita, 121, décima 1. Tá, 3663, flying letter. Roger. Estimativa Azul 4158, prevista a chegada da Aracaju Alfa. Good morning, American 238, coming up on the holding point of 10, we're ready. Good morning, American 238, clear to line up and take off, runway 10. Wind 100 degrees, 07 knots. All right, clear to line up and take off, runway 10, and that's for American 238. Over to you. Call visit center 125 decimal 1, Eagle 1, 33 decimal 95. Roger, time 3663 today. Hey, 6 minutes, good morning, time 3663. Central 3663, Skunk Identica, I'm emitting level 340. Copy, 3663, you've got a delay on ground, request attempt to fly, Bridget, direct. I direct to Bridget, 3663. Thank you very much, fly Bridget, 3663, climb to 340. I need this one, 060, 1020. 1020, descendo ao nível 050, autorizado a chegar da máquina 3290. Echo Hunt 238 Airborne at 08. So do departure 119 at the small 8, bye bye. 119 Air Force, have a good day, American 238. Good day. Good morning, American 238, with you out of 1600 for flight level 380. Moment departure. American Airlines 238, radio contact, flight level 380, moment departure. Flight level 380, moment departure, American 065, livre decolagem, 110 graus, 62 nós, gol 2065. Livre decolagem, 10, gol 2065. Azul 4299, chame Centro Brasília, frequência 124, decimal 25, alterno 2000, decimal 55. Tô ao sinalizador. Bravo, bravo, Charlie. Gol 2065, decolou Zuno 1, chame controle em 1198, um bom dia. 198, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, gol 2065, decolou, perfil dial. Gol 2065, suba e mantenha nível 360 na saída da El, vigilante. Subindo 360, saída da El, gol 2065. Autoriza pro Adileda pro gol 2065. Autorizado Leda, gol 2065. Mano Leda, 2065. 065, efetuando desvio esquerda, proa 180, aproximadamente 5 milhas após o Laivo Aleda. Gente, gol 2065. Plan 3896, desça para 2, meu pé está livre da restrição de altitude em fase. Altímetro 1020. Autorizado direto nível correção, altitude 2000 pés e 1020, 3896. American Airlines 238, call center 126, this is 85. If unable, 125, this is 45. Alright, 2545 and safe frequency. 125, this is 45, if unable. Okay, 124, 125, this is 45, if unable, and then what was the frequency to contact? Perfect. Okay, say again, frequency please. 126 decimal 85, if unable, 125 decimal 45. 2685, 2745 enable, what's the American 230? Affirmative. Controle Salvador, bom dia, voo 1094, traçando para Bode, até 150. Voo 1094, desça e mantém nível 050 na chegada Mari, o altímetro 1020. 1020, 050 Mari, pode voador? Realmente mantém a chegada. Mantém. 1296, está autorizado a final ILS X-Ray, pista 10. Reporte estabilizado. Autorizado o ILS X-Ray, reportará estabilizado, tá 3896. Salvador Anuleda, gol 2065.